A tua palavra, Pai, está nas nossas mãos, mas nós oramos, Pai, para que ela esteja aberta diante dos nossos corações. Que todo esse final de culto, durante toda a noite, que o Senhor esteja ministrando, Pai, a cada coração a Tua vontade. A Tua palavra, Senhor, ela é a Tua vontade. Por isso, ó Deus, aqueles que estão aqui no auditório, aqueles que estão, Pai, ouvindo pela internet, assistindo pela televisão, que sejam tocados poderosamente pela Tua palavra. Meu Deus, que não saia ninguém daqui da mesma forma que entrou. Conceda, Senhor, unção, graça, Pai, virtude ao pregador nessa noite, pois a Tua palavra, Pai, ela é viva e operará poderosamente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Se você está vendo alguém do seu lado que não está com Bíblia, ofereça para ele, abrindo em João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, fica de pé, continue de pé. João capítulo 8, versículo 12. Se você está vendo alguém, ofereça ele, faça igual um bom garçom, né? Ofereça a palavra e a comida do alto para nós nessa noite. João capítulo 8, versículo 12. Quem achou, diga: eu amo a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. João capítulo 8, versículo 12 diz: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo... Olha o que Jesus disse, irmãos: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos repetir juntos? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Pode se sentar, glorificando ao Senhor mesmo, exaltando o nosso Deus que é vivo e poderoso. Glórias ao Senhor. Bendito é o Senhor Jesus. Bendito, bendito é a sua palavra. Bendito é a sua vida. Irmãos, nós estamos lendo João 8:12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus faz algumas expressões do eu sou. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou a água da vida. Ele disse tantas coisas. Mas quando ele diz: eu sou a luz do mundo, essa verdade, ela é uma verdade tão poderosa para nós. É uma verdade tão transformadora. Primeiro, porque não existia na época, nem antes dessa época, nem depois dessa época existiu ou existiria alguém com autoridade para dizer isso. Ninguém poderia dizer: eu sou a luz do mundo, a não ser Jesus Cristo. A Bíblia diz, você conhece esse versículo bem, em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, o unigênito, o único filho de Deus, até então o seu filho unigênito, Jesus, e só Jesus tinha autoridade para dizer: eu sou a luz do mundo. Só Jesus, ele era aquele que não tinha pecado, aquele que poderia ser propiciação pelos nossos pecados, ou melhor, só ele tinha autoridade para anunciar essa verdade. Não existia outro líder religioso, não existia outro comerciante da época, não existia outro doutor, ninguém tinha capacidade de falar: eu sou a luz do mundo. Quando nós ouvimos Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, nós entendemos que só Ele poderia falar, só o único Filho de Deus, só o Messias, só aquele que veio resgatar a nossa vida das trevas, só aquele que veio com a autoridade de Deus. Eu sou a luz do mundo. E é tão interessante que Ele poderia dizer que é a luz do mundo. Por que só Ele poderia dizer? Porque a luz, ela ilumina. Hoje, quando nós acordamos, talvez você hoje no domingo acordou às 7, às 8, às 9 da manhã, e quando você acordou e você abriu a sua janela, você viu as ruas claras, você viu talvez o seu jardim claro, você viu que a luz entrou na sua casa, e quando a luz do sol entrou na sua casa foi iluminada. Quando a nossa casa é iluminada, aquilo que existe dentro de casa pode ser visto e pode ser distinguido. Jesus é a luz. E Ele não é uma luz comum, Ele é a luz de Deus. Ele é o próprio Deus para a nossa vida. Uma vez que Jesus entra na vida e no coração de uma pessoa, as coisas que estão dentro do coração dessa pessoa ficam patentes, ficam claras. Se uma pessoa está com amor no coração, quando Jesus entra neste coração, o amor aparece. O amor é patente, ele é visto. Quando uma pessoa está vivendo fora da presença de Deus, e aquela luz entra no coração dessa pessoa, fica patente o que está ali dentro. A luz tem uma capacidade, que é iluminar, que é esclarecer, que é mostrar, por exemplo, da nossa casa, o que é que tem dentro da nossa casa. Um dia Jesus entrou dentro da nossa casa. E quando Ele entrou dentro da nossa casa, Ele mostrou o que tinha dentro da nossa casa. E eu não sei você, mas eu tomei um susto. Porque quando Jesus entrou dentro da minha casa, eu não sabia quão desarrumada ela estava. Eu não sabia quantas trevas estava no meu coração. Eu não sabia quão desarrumada estava a minha casa. Mas irmãos, a mesma luz que ilumina e revela, é também a luz que dissipa as trevas. Jesus disse, a Bíblia diz em João 1, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz dissipa as trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Jesus mostra o que está no coração de uma pessoa, mas quando Jesus entra no coração de uma pessoa, Ele dissipa as trevas. Eu não sei você, Ele, alguns anos atrás, Ele começou a arrumar a minha casa e não deixou de arrumar até hoje. Todos os dias há uma faxina do Espírito Santo no meu coração. Todos os dias essa luz, ela vem dissipando trevas. Ela vem arrancando trevas, ela vem tirando trevas. Nós estávamos no pecado. Mas de repente a luz do Senhor, a Bíblia diz que o povo que jazia em treva, viu uma forte luz. E aí a Bíblia diz que a vida do justo, ela é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Nós encontramos com Jesus, parece que é 5:40 da manhã, aquela luz raia, mas aquela luz forte mais ainda começando. E há tanta sombra. Depois vai fazendo 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Mas quando chega lá para 11:30, 11:50. Quando chega meio-dia. A luz não faz mais sombra. O sol está sobre nós. Assim é Jesus, Ele quer estar sobre toda a nossa vida, até que não tenha trevas, ou melhor, até que as trevas estejam debaixo dos nossos pés. Só Jesus pode falar que Ele é a luz do mundo. Ele poderia aqui dizer, porque Ele ilumina, e Jesus é aquele que dissipa, aquele que tira as trevas do coração do ser humano. A luz também tem uma outra característica. A luz também, ela é colorida. Todas as cores, elas juntas, elas formam a luz. Se nós pegarmos um feixe de luz e colocarmos um prisma nela, é algo que consegue distinguir as cores daquela luz. Nós olhamos, parece que ela é branca, mas na verdade ela não é só branca, ela é feita de várias cores. Só Jesus poderia dizer que Ele é a luz. Por quê? Porque só Ele pode promover um colorido. Talvez você já pegou um desenho de uma criança, e esse desenho, antes de ser pintado, ele estava ali só os traços. Só a parte, vamos dizer assim, a caneta preta, ou às vezes até o desenho que a tia deu para a criança, que a mãe deu para a criança. Quem já fez isso com uma criança? Quem já ajudou uma criança a pintar, a colorir? Não, poucas mãos. Quem já ajudou? Isso. Talvez na hora que você deu só a xerox da figura. E aí o que a criança fez? A criança pegou aquela figura, pegou o lápis de cor que você deu, o giz de cera que você deu, e começou a pintar, começou a colorir. Você já reparou que depois que você pega o desenho da mão da criança, mesmo que sejam os mesmos traços, assim, o formato, mas o desenho nunca mais será o mesmo? Já reparou isso comigo? Ou só eu que reparei? Já reparou? Você entrega o desenho, só tem o traço. Quando a criança colore, pinta, às vezes borra, joga para um lado, joga para o outro. Quando você pega da mão da criança, o desenho está totalmente transformado. O sol pintou de amarelo, aquilo que estava só o traço começa a ter vida. O rio que você colocou ali só com a lapiseira começa a estar pintada de azul, começa a ter, parece que a corrente está ali. O colorido transforma, o colorido transforma, o colorido transforma. Só Jesus poderia dizer, eu sou a luz. Porque luz também transmite cor, e Jesus é aquele, é o único, que pode transformar a vida do homem por dentro e por fora. É aquele que pega uma pessoa que está presa em um vício, e não simplesmente ensina, não pode fazer isso, não faça isso, não. Jesus pega essa pessoa, Jesus trabalha no coração dessa pessoa, Jesus colore o coração dessa pessoa, vamos dizer assim, com o sangue de Jesus. E o coração dessa pessoa se transforma. A pessoa vivia magoada, angustiada, a pessoa vivia na amargura. Abriu o coração para Jesus. Jesus entrou, tirou a amargura, colocou a alegria do Espírito Santo, pintou lá de amarelo, de vermelho, pintou de roxo, transformou o desenho. Jesus é aquele que entra no nosso coração e promove uma transformação a qual nenhum outro pode fazer. Ah, dia que Jesus entrou no meu coração, eu sei que você suspira pelo dia que Jesus entrou no seu coração e começou a pintar, a desenhar, a transformar, e eu tenho certeza que Ele está pintando, Ele está gerando colorido até hoje. Até hoje, nesse culto, você vai sair daqui mais colorido pelo Espírito Santo. Terceira característica da luz: a luz transmite energia. A luz que nós estamos aqui, ela é uma luz fria, mas se nós estivéssemos debaixo da luz do sol, a luz do sol, ela dá mais essa realidade, ela transmite calor, ela transmite energia. Só Jesus poderia dizer, eu sou a luz do mundo. Porque só Ele é aquele que pode transmitir a energia, não uma energia elétrica, não uma energia mecânica, não uma energia normal, mas uma energia celestial chamada vida eterna. Não, você não ouviu. Jesus é aquele que pega a bateria de um homem arriada, no pecado, sem vontade de viver, sem esperança, sem sonhos. E Jesus pega a bateria do coração deste homem e Ele injeta energia, Ele injeta a vida do próprio Deus. A vida eterna. A vida do Senhor. Todos os dias de manhã a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Todos os dias o Senhor é como que Jesus viesse do nosso coração e... energia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Jesus poderia dizer, eu sou a luz do mundo, porque só Ele ilumina, porque só Ele gera colorido, e porque só Ele gera energia celestial, vida de Deus. E essa vida, irmãos, ela não acaba aqui na terra, não. Nós podemos ter 100, 110, 120 anos. Essa energia, essa vida é tão poderosa que não vai ter como gastar ela aqui na terra. Por isso Deus nos deu uma eternidade para gastar ela no céu. A bateria não acaba. Tem relógio, né, de lítio, né, que a bateria não acaba, a nossa bateria também não acaba, por isso que Deus nos deu uma eternidade, e eternamente nós vamos usufruir da vida de Deus. Jesus disse, eu sou a luz, e só Ele tinha autoridade para dizer isso, eu sou a luz do mundo. Mas o versículo não para por aí, Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Olha Jesus dizendo, quem me segue não andará em trevas. Isso foi escrito há mais de Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. Mas agora, dia 16 de maio de 2010, isso é tão real para nós. Jesus está dizendo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida, traz a ideia de permanência. Jesus, quando entra no coração de uma pessoa, ele nunca mais sai, ele vem para nunca mais sair. Jesus, quando começa a fazer a transformação na vida de alguém, ele começa para nunca mais parar. Paulo disse que Deus é fiel para completar a sua boa obra em nós até o dia de Cristo Jesus. O que ele começou, ele não vai parar até completar. Ele está agindo, mas ele disse, olha, eu sou a luz do mundo, mas ele disse, quem me segue? Vira para o irmão do seu lado e diz assim, Jesus disse, quem me segue? Vira para o outro, fala com ele, para o outro, Jesus disse, quem me segue? Eu sou a luz do mundo, mas Jesus disse, quem me segue não andará em trevas. Para nós termos a nossa vida iluminada, e recebemos cada vez mais do Senhor a liberdade, a libertação das trevas, cada vez menos ter a ver com esse mundo e cada vez mais tem a ver com o céu, com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do Senhor. Cada vez menos a vontade do mundo está no nosso coração e cada vez mais a vontade de Deus estabelecida, para que cada vez mais esse colorido esteja em nós, se transformar diário. Para que cada vez mais essa energia, essa vida eterna opere em nós, nós precisamos seguir a Jesus, ou continuar seguindo a Jesus. Precisamos segui-lo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, mas nós precisamos segui-lo. Você conhece alguém que não tem a luz de Jesus no coração? Eu conheço, você conhece. A luz de Jesus, ela é suficiente, ela é a luz para o mundo inteiro. A luz dele é suficiente, mas por que existem pessoas que não estão nessa luz, que não estão vivendo essas realidades da luz? Porque elas não estão seguindo a Jesus. Mas em contrapartida existe um povo que escolheu seguir a Jesus, estar com o Senhor todos os dias. Por isso nós temos que seguir a Jesus e continuar seguindo a Jesus. E ele mesmo nos ensina como segui-lo, como continuar seguindo. Abra comigo em Lucas capítulo 9, versículo 57. Quando você achar Lucas 9, 57, você diz assim, eu sou o seguidor de Jesus. Quando você achar aí. Isso, ao achar você grita, eu sou um seguidor de Jesus. Isso, ainda tem gente achando, pode achar e gritar, eu sou um seguidor de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos a luz, nós queremos Jesus, nós queremos o Senhor. Descobrimos que nada nesse mundo se compara a Ele. E o nosso coração deseja Ele. Mas Ele disse, aquele que me segue. E Ele nos ensina como segui-lo. Lucas capítulo 9, versículo 57 diz, acontecendo que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, te seguirei para onde quer que fores. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, dizendo, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele é a luz do mundo, mas ele diz, quem me segue? E Jesus ensina como nós devemos seguir a ele. Nós temos aqui, do versículo 57 ao 62, nós temos três diálogos. Jesus conversando com três pessoas, e nos deixa três lições de como seguir a ele de uma forma eficaz, de uma forma genuína, como renovar talvez nessa noite, como renovar o nosso seguir a Ele. Três lições. Olha comigo, fita aí, fica com a Bíblia aberta no colo e com os olhos aqui no versículo 57 e 58. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus, as raposas têm covis, as aves os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Olha para mim por um minuto. Jesus está passando. E Jesus está cheio de luz, cheio de vida. E essa luz, ela atraiu um seguidor, atraiu uma pessoa. Assim como nós somos atraídos pela vida do Senhor e vamos até o Senhor. Jesus atraiu essa pessoa. E essa pessoa espontaneamente chegou para Jesus e disse assim, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Eu quero, eu estou disposto, eu escolho te servir. Talvez ele estava olhando os milagres que Jesus realizava. Talvez ele estava olhando os discípulos perto de Jesus e a alegria do coração dos discípulos ao estar perto de Jesus. Talvez eles olhavam e, mas algo atraiu o coração dele a Jesus. E ele disse, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus ensina como seguir a ele. Jesus olha para aquele homem e disse assim, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo a ela, olha, as raposas têm o seu lugar de descanso, as suas tocas. Olha, as aves do céu têm aquele lugar de repouso. E elas podem ficar ali, são donas de si, ficam ali a hora que querem. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava ensinando que para segui-lo, nós precisamos pagar um preço. Existe um custo para seguir a Jesus. Existe um custo, custa testemunhar a Jesus. Jesus não nos chama simplesmente para dar um passeio, como uma águia dá uma volta. Jesus não nos chama simplesmente para estar com Ele em um momento. Jesus nos chama para andar lado a lado com Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus nos chama para viver uma vida com Ele. Jesus nos chama para nós estarmos co-crucificados com Ele. Há um custo para seguir a Jesus. Jesus está ensinando, olha, quer me seguir? Quer a luz na sua vida? Quer que eu transforme ela? Quer que eu te dê a vida eterna? Então, meu seguidor, há um custo a pagar. Eu sei que isso é uma realidade na sua vida também. Porque o dia que você aceitou a Jesus, você pagou um custo do testemunho, às vezes dentro da sua casa. Dentro da sua casa, você teve que pagar um custo de começar a servir a Jesus, talvez antes de outras pessoas seguirem a Jesus. Talvez você pagou um custo no seu emprego. Porque quando você começou a servir a Jesus, você viu que isso é um custo. Os seus velhos costumes você não praticava mais. As suas amizades você não tinha como mais praticar as mesmas coisas. E houve um custo de fazer novas escolhas. Houve um custo de se levantar de uma velha vida e andar por uma direção na contramão do mundo. Talvez houve um custo lá na sua faculdade, na sua escola, onde as pessoas começaram a dizer, agora você não faz nada, você vai virar crente, crente só vive na igreja, só lê a Bíblia. Talvez você pagou um preço, você tem pago um custo por ser seguidor de Jesus. Mas Jesus ensina, para ter a luz da vida, precisa pagar um preço. Precisa pagar o preço do testemunho. Precisa pagar o preço da perseverança de testemunhar ao Senhor em todas as coisas, em todos os lugares, não importa as circunstâncias, não importa a força do vento, não importa o tamanho do mar, eu escolho, você escolhe, nós escolhemos seguir a Jesus e não importa o preço, eu sou o seguidor do Senhor e ponto final. Vale a pena. Vale a pena, há um custo, mas vale a pena, mas há um custo. Talvez essa noite o que o Espírito Santo vai fazer é renovar corações aqui. gerar novamente disposição. Talvez você estava enfraquecido na sua caminhada. Talvez você estava dizendo: o preço está alto, a zombaria está alta, a perseguição está alta. Eu profetizo que nessa noite é uma disposição do Espírito de Deus que vai tomar o seu coração e vai te renovar para que você volte, para que você esteja seguindo ao Senhor, para que isso seja o prazer da sua vida e você possa andar milhas a mais seguindo a Jesus. Porque as pessoas que te perseguem, ela não pode gerar a luz que Jesus gera, coloca na sua vida. Não são elas que estão transformando o seu coração. Não são elas que a cada dia estão dissipando as trevas. Não são elas que te deram autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões. Mas é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Senhor. Jesus ensinou a um custo. Primeiro princípio de seguir a Jesus, a um custo. Diga comigo: a um custo. Diga comigo: a um custo a ser pago. Diga comigo: mas eu estou disposto a pagar o preço pelo meu Jesus. Jesus estava na cruz, por mim e por você. E ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois ele disse: está consumado. Concluiu a obra. E um soldado, para ver se Jesus, ele tinha realmente falecido, ele foi até o Senhor e deu com uma lança na costela de Jesus. E com essa lança, a Bíblia diz que saiu sangue, sangue, sangue, até que saísse água. Sabe por que que saiu água do lateral de Jesus? Porque não tinha mais sangue. Sabe o que que isso quer dizer? Jesus deu até a última gota do seu sangue por mim e por você. Ele pagou o preço. Vale a pena pagar o preço por ele. Ele pagou o preço, ele foi até o final. Vale a pena ir até o final por Jesus. Segundo, versículo 59, volta aí de novo para a Bíblia. Versículo 59, disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus observou, dizendo: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. O primeiro se disponibilizou para Jesus. O primeiro chegou para o Senhor e disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. O segundo é diferente. Veja no texto que o segundo, ele recebe uma palavra de Jesus. Jesus chega para o segundo e diz: segue-me. Então esse homem tinha uma palavra no coração. Preste atenção. Esse homem tinha uma direção de Deus clara no coração. Ele tinha uma direção do Senhor. Era só ele obedecer, ele observar aquela palavra. Mas Jesus disse: segue-me. E aí aquele homem disse: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Jesus não tem nada contra a família, pelo contrário, ele é o autor da família. Jesus, ele edifica a família, ele constrói, ele restaura. Ele quer que os familiares estejam juntos, abençoados, bem. Mas a Bíblia não relata se o pai deste homem está morrendo. Provavelmente, talvez, seria um enterro daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas o fato é que aquele homem tinha uma responsabilidade. Ou melhor, aquele homem tinha um problema para resolver. Aquele homem tinha algo para resolver. E quando Jesus chegou para ele e disse assim: segue-me. Ele disse assim: Senhor, deixa eu ir primeiro. Olha o que ele disse: Senhor, deixa eu ir primeiro. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Aquele homem disse: Senhor, deixa primeiro eu resolver o meu problema. Depois eu te sigo. Depois eu vou. Deixa primeiro eu resolver a minha situação. Deixa eu ajeitar a minha casa. Deixa eu ajeitar todas as coisas, depois então eu te seguirei. Igreja, eu vou fazer uma pergunta para que você possa refletir junto comigo. O que é que vem depois de um problema? Mesmo com solução, um problema que tenha solução ou não tenha solução, o que é que vem depois de um problema? Outro problema. Os problemas não param para nós resolvermos. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Também ele disse: tem de bom vencer o mundo. Mas ele também disse: no mundo tereis aflições. Depois de um problema vem sempre um problema. Aquele homem disse assim: Senhor, deixa primeiro eu resolver o meu problema, aí então eu vou. Jesus ensinou dizendo: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai. Ei, você vai e anuncia o reino de Deus. Jesus estava ensinando o segundo princípio do seguidor, que para nós seguirmos a Jesus, nós temos que priorizá-lo. Nós temos que pôr Jesus em primeiro lugar. Para seguir a Jesus e para renovar o nosso seguir diariamente, nós temos que priorizar ao Senhor. Porque quando nós queremos resolver o nosso problema antes de ir até o Senhor, irmãos, tantas vezes nós nos embolamos. Tantas vezes nós ficamos assim, confusos. É Jesus chamando o coração de alguém, se alguém: não, Senhor, deixa primeiro eu resolver. Deixa eu primeiro parar de fumar, depois eu me entrego ao Senhor. Deixa primeiro eu parar de fazer as coisas aqui no mundo, depois eu me entrego ao Senhor. Não é assim. Quando Jesus fala uma palavra direta no nosso coração, o mais sábio fazer é deixar todas as coisas para depois e colocar a palavra dele em primeiro lugar. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Enquanto nós priorizamos o reino de Deus, Deus faz com que as nossas necessidades sejam supridas. Enquanto nós buscamos o reino de Deus, Deus abençoa a nossa família e vai gerando salvação. Enquanto nós buscamos o reino de Deus, Deus vai trabalhando no nosso emprego e gerando uma prosperidade que nós não conseguimos entender no natural, porque é algo sobrenatural. Enquanto nós priorizamos ao Senhor, Ele cuida da nossa saúde, Ele é o nosso médico dos médicos. Enquanto nós priorizamos ao Senhor, Ele renova o nosso ânimo a cada dia. Enquanto nós priorizamos ao Senhor, Ele disse: você está colocando a minha palavra em primeiro lugar, então o problema não é mais seu, o problema é meu. E aí Deus toma o problema. Na hora que Deus toma o problema, há uma verdade absoluta que diz: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus está dentro da casa de Marta e de Maria, e Maria se prostra ao Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Marta está atarefada, afadigada, está para um lado, está para o outro. Diz para o Senhor, dizendo: Senhor, manda que minha irmã, ordene que minha irmã venha me ajudar. E aí o Senhor olha para ela e diz: Marta, Marta, tu estás ansiosa e atarefada com tantas coisas, todavia uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando nós priorizamos a Jesus e a sua palavra, Ele dá testemunho ao nosso favor. Quando nós priorizamos a Jesus e a sua palavra, Ele toma o problema nas mãos. Quando nós priorizamos Jesus e a sua palavra, Ele, como a luz do mundo, Ele inunda o problema das trevas, Ele invade o problema das trevas e Ele dissipa as trevas, nos dando vitória no nome do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite e você é um seguidor de Jesus, mas você tem colocado tantos problemas. Senhor, eu até vou, eu entendi o teu chamado, eu tenho entendido que o Senhor tem me chamado para mais perto do Senhor. Eu tenho entendido que o Senhor quer mais tempo de oração, que o Senhor quer que eu vá aos cultos e me dedique cada vez mais, que eu venha convidar pessoas para ir lá no Festival da Esperança, que eu venha testemunhar no meu emprego, na minha casa. Eu tenho até entendido um chamado maior. Talvez você entrou com essa frase, dizendo isso: Senhor, eu tenho entendido, mas eu tenho colocado tantos problemas à frente. Eu tenho eu mesmo tentado resolver os meus problemas. Eu mesmo tenho tentado resolver, achar soluções, achar conselhos fora do Senhor. Se você é essa pessoa, eu profetizo sobre a sua vida que hoje a palavra de Deus vai voltar a ser prioridade no seu coração. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai trazer um avivamento ao seu coração, em que hoje você vai voltar a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, vai deixar os problemas à mão do Senhor e vai ver como Ele é poderoso. Como Ele é poderoso, poderoso, poderoso. Porque, irmãos, não é maior nós chegarmos para alguém e dizer assim, eu pude resolver o problema, mas como é maior dizer assim, eu não tinha capacidade de resolver o problema, mas eu me entreguei ao Senhor, eu fui obedecer a palavra enquanto Ele foi, não eu, mas olha o que Ele fez. Olha como Ele transformou, olha como Ele cuidou da minha família, olha como Ele tem cuidado dos meus negócios. Aí alguém lá da fora pergunta assim, qual é o segredo? Qual é o segredo, irmão? Qual é o segredo que você consegue estar com esses problemas todos resolvidos e ainda ter uma paz no seu coração? Você diz assim, o segredo é, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, eu entreguei! Eu entreguei! E aí você diz, você pode entregar também. Versículos 61 e 62, o terceiro princípio de um seguidor, para nós recebermos e sermos fortalecidos pelo Senhor nessa noite. Disse também outro, versículo 61, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha essa aqui, irmãos, essa aqui é especial. É o que eu mais gosto, é o meu xodó aqui nessa mensagem. Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir dos que estão na minha casa. Ele ouviu o chamado de Jesus, ele foi atraído pela luz de Cristo. Agora ele disse assim, Senhor, eu vou, mas, espera só um momento, eu vou lá em casa. Jesus disse assim, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Arado é um instrumento que se usa na roça, né, na fazenda. E aí você imagina um boi ou dois bois ali, e eles estão ali fazendo a força. Quem conduz o arado não faz força, só dá direção. Preste atenção nisso. E aí o animal puxa, enquanto a peça, ela está... Um pedaço está na mão de quem segura o arado e outro pedaço está na terra, está passando na terra, está fofando a terra, está preparando a terra para a semeadura. Mas eu fui estudar sobre o arado, a peça do arado, e eu descobri uma coisa. Eu não vi nos estudos que eu fiz um arado que duas ou mais pessoas segurassem. Os arados que eu vi... Só uma pessoa podia segurar. É uma peça que só um segura. Sabe o que isso quer dizer? Seguir a Jesus é uma decisão pessoal. Eu vou repetir. Seguir a Jesus é uma decisão pessoal. Ela é intransferível. Se alguém do lado não está fazendo a decisão, eu posso fazer, porque a decisão ela é pessoal. Se um amigo muito íntimo meu não quer decidir por Jesus, a responsabilidade na minha vida está comigo, porque essa peça é única, essa decisão ela é pessoal. Talvez aquele homem que ouviu o chamado, ele foi até a família dizendo assim, família, eu estou para aceitar a Jesus, o que é que vocês acham? Talvez ele iria pegar uma roda de amigos e dizer assim, amigos, eu estou aqui para aceitar a Jesus, o que é que vocês acham? Jesus disse, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não tem como, porque seguir a Jesus é uma decisão pessoal, e não só pessoal, porque o arado é uma peça que uma pessoa segura, mas o interessante é que quem faz a força são os animais, mas quem dá a direção é quem segura o arado, olha só isso aqui, Quem dá direção é quem segura o arado. Isso quer dizer que não tem como, se nós queremos fazer um grande terreno, não tem como eu segurar no começo e no meio do terreno eu soltar. Eu não faço meio terreno e solto e ele vai sozinho, não. Para o arado funcionar, eu tenho que segurar até o final. Decidir por Jesus, ela é uma decisão pessoal e permanente nas nossas vidas. É uma decisão pessoal e permanente. É você que escolhe, é você que diz, eu quero, eu abro meu coração, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero seguir ao Senhor, custe o que custar, eu quero seguir a esse meu Salvador que tanto alegrou meu coração, eu quero todos os dias dedicar a Ele, amá-Lo, colocar Ele acima de tudo, eu quero honrá-Lo todos os dias. Essa é uma decisão pessoal e que deve permanecer todos os dias. Não tem como largar, não tem como tirar, não dá para abrir mão, é uma decisão permanente. Talvez você entrou aqui nessa noite e você até já decidiu por Jesus. Um dia você foi atraído por essa luz do mundo, essa vida que tem no Senhor, tão atraente, a vida de Deus. Talvez você decidiu pelo Senhor, rompeu a sua família, você viu que alguém não decidiu, mas você decidiu, você abriu o seu coração, rompeu os seus amigos, ou quer dizer, foi à frente, se entregou ao Senhor, mas no meio da caminhada, você abriu mão do arado, você afrouxou a mão, talvez por uma tribulação que você passou, talvez por uma decepção que você passou, talvez por algo muito difícil que você passou, no meio da caminhada, você pegou aquele arado e você soltou. Levante as suas mãos. Eu quero profetizar sobre cada mão que está estendida aqui. Eu quero profetizar que você que soltou as mãos, ou você que não soltou, mas conhece alguém que soltou as mãos, eu quero profetizar que Jesus está ungindo as suas mãos essa noite, para que você volte a segurar no arado com força, ou você que está com a mão certa, com a mão segura no arado, que você vai ter unção de Deus na sua vida, para segurar ainda mais forte o arado, você vai ter unção de Deus na sua vida, para ministrar sobre a vida de alguém. Fique de pé no seu lugar, fique de pé. Você vai dar a mão para essa pessoa que está do seu lado. Jesus vai fazer algo tão lindo nessa noite. Jesus vai fortalecer a nossa escolha por Ele. Jesus vai fortalecer a nossa escolha por Ele. Porque talvez você está aqui nessa noite dizendo, pastor, mas tem sido difícil. Tem sido árduo. Tem sido, pastor, eu quero a luz, mas não tenho força para carregar mais. Eu quero a luz, mas não tenho força nem para me carregar. Eu quero a luz, mas eu preciso de força, de fortalecimento. Não é pesado, não é pesado, não é pesado, não é pesado, vou repetir mais, não é pesado, não é pesado. Por que não é pesado, pastor? Porque João capítulo 15, versículo 16 diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Não é pesado porque não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Não é pesado porque se Ele nos escolheu, é o braço forte dEle que tem nos conduzido. Não é pesado porque na hora da tribulação, é Ele que nos pega no colo, é Ele que nos fortalece. Não é pesado. Feche os seus olhos. Talvez você está ouvindo Jesus nessa noite. E Ele está dizendo, não foi você que me escolheu. Essa ideia não é sua, essa ideia é minha. Fui eu que comecei essa obra, essa grande obra na sua vida. Meu filho, minha filha, aquilo que eu comecei, eu vou concluir na sua história. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem vivido, eu te fortaleço nessa noite, Não importa se você não tem me priorizado, mas eu te priorizei na cruz. E eu volto a fortalecer o seu coração para que você me priorize nessa noite. Não importa se o preço está alto demais, talvez, mas eu estou aqui, o Senhor está dizendo, eu estou aqui para fortalecer, para que você volte a pagar o preço. Talvez o Senhor está dizendo no seu coração, talvez você largou, mas eu estou aqui de novo para fortalecer e ter de você essa decisão pessoal e permanente. Nós vamos cantar um louvor. Pastor Vinícius vai ministrar um louvor sobre nós. Você vai estar de mão dada. Eu só quero chamar a Raíssa, junto com a Isabela. Enquanto a Raíssa e a Isabela vêm para cá, o pastor Vinícius vai ministrar. O Espírito Santo vai continuar fortalecendo o seu coração e o meu coração. E durante esse louvor, a luz do Senhor entrará no nosso coração. Iluminará, transformará. E trará vida, e vida, e vida com abundância, em nome de Jesus. Declare comigo nessa noite. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Diga como Zaqueu, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. Te servir, pega sua voz, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, e na eternidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem. Somente a ti, porque o Senhor é meu Deus.